que te partiste tão cedo desta vida descontente. Repousa lá no céu eternamente e vive eu cá na terra sempre triste. Repousa lá no céu eternamente e vive eu cá na terra sempre triste. Se lá no acento etéreo onde subiste a memória desta vida se concentre, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão proviste. Não te esqueças daquele amor ardente já nos olhos meus tão proviste. E se vires que pode merecer tal alguma coisa a dor que me ficou da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leva a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Roga a Deus que teus anjos